partir de agora, muita diversão e a sua participação. Antes, durante e depois do almoço. Vem com a gente com o programa Panelão da Clube. Panelão da Clube.